pro jogo contra o Palmeiras, a gente debate sobre isso, mas eu acho que poderia colocar o meio de campo mais reforçado ali quando a gente fala no quesito marcação, até porque o Estevão vai jogar em cima do Juba. Bom, e aí é papo pra gente falar também desse jogo do Bahia diante do Palmeiras, mas o que eu queria era também, já, Góis, trazer as informações do Vitória, né, que acabou perdendo para o Corinthians ontem à noite na Neoquímica Arena. Só antes de falar do Vitória, dizer o seguinte: tá sendo um jogador extremamente útil pro Bahia, mesmo não sendo centroavante. Oscila, mas não deixa de lutar. Everaldo, a mesma coisa. Oscila, mas não deixa de lutar. Ontem, a falha dele foi em não conseguir capitalizar em gols as duas grandes chances que ele teve. Teve até uma terceira, mas o goleiro já estava em cima dele ali. Ele tentou até limpar o lance e não conseguiu. Mas o que eu vou falar de Cauli, gente, é o seguinte. Cauli a gente cobra porque ele pode dar mais. Porque ele pode participar mais do jogo. Ontem ele fez um gol, mas assim, não pode apagar que ele não está tão participativo, tão ativo no time do Bahia como ele era no ano passado. O motivo pode ser o esquema que foi concebido para ele, montado para ele, e talvez ele não tenha se adaptado ainda, não tenha se encontrado, mesmo ele sendo um meia quando o Bahia pega a bola, mas isso dele ficar muito lá na frente quando o Bahia não tá com a bola faz com que ele tenha que voltar muito para poder participar do jogo. Isso aí é uma questão de visão, de análise, enfim, tem gente que pensa diferente. Já conversei com vários amigos meus que são tricolores e existe um debate muito grande sobre essa questão do esquema e a funcionalidade dele para Cauli. Mas o que eu acho também é que Cauli, ele não pode se esconder do jogo como ele tá fazendo. Cauli às vezes fica muito offline da partida, não fica tão participativo, né? Everton Ribeiro, por exemplo, era o cara que tava descendo para buscar a bola entre os zagueiros, para poder fazer o desafogo. E Cauli também pode ajudar Everton Ribeiro nessa armação, coisa que ele fazia no ano passado. Então, o que eu critico de Cauli não é só a questão técnica dele, Breno, que tá abaixo, mas também o fato dele participar pouco ativamente do jogo. Eu acho que quando a gente compara o Cauli do ano passado com esse ano, Pedro, o Everton Ribeiro faz mais a função que o Cauli fazia no ano passado. Exatamente, né? Eles podem revezar. Só que ontem eu percebi que o Cauli estava se movimentando um pouco mais e voltando um pouco mais. Teve um lance de contra-ataque que eu acho que foi o lance do Everaldo. Foi algum dos lances do Everaldo, foi do Tassiano ainda no primeiro tempo. Ele que busca a bola lá no meio de campo, no círculo do meio de campo. E puxa o contra-ataque. Então acho que o Cauli ontem não ficou tão preso a essa formação que o Rogério gosta de deixar ele lá na frente, como ele fala, só jogadores diferentes que jogam nessa posição. Concordo com ele, mas eu acho que o Cauli precisa sair um pouco mais, até porque você tem um 9, que é o Everaldo, e tem um Tassiano. O Tassiano sai muito mais com o Everaldo, de fato, inclusive deu uma assistência ontem pro Everaldo, poderia ser concluído em gol, mas se você tem um 9 que na formação ele tá jogando ali pelas beiradas, mas que o tempo todo aparece ali na frente, você pode dar assim uma liberdade ao Cauli de voltar e pegar a qualidade do Cauli para armar jogadas, fazer lançamentos e até chutes no gol, que a gente sabe que o Cauli chuta bem também de fora da área. Foi o que fez ele ontem marcar um gol depois de 2 meses. Marcelo Góes, vamos lá falar do Vitória? Vamos, rubro-negro que ontem escapou, deixou escapar um ponto precioso na luta para se afastar da zona de rebaixamento. Perdeu por 3-2 para o Corinthians, lá na arena do Corinthians. E, como eu falei na minha primeira participação, começou tomando 2 gols logo de cara, tomou 1-0 com um bonito gol do Garro. Vitória empata com o Alejandro. Depois o Garro faz um belíssimo gol de canhota de primeira num rebote. O Alejandro empata de pênalti aí. O torcedor do Vitória já pensava, nossa, dá para conquistar esse bom resultado. Porém, o final do jogo reservou algumas emoções para o torcedor do Vitória. Corinthians pressionou, o Kaká quase fez um gol da pequena área de cabeça que o Lucas Arcanjo salva de maneira excepcional. E depois, o vacilo que culminou na derrota. Cobrança de escanteio, o Lucas Arcanjo dá um soco, a bola sobe. O Janderson poderia ter feito tudo, afastado da maneira que poderia, mas ajeitou a bola para o jogador do Corinthians, que fez o gol que garantiu aí os 3 pontos para a equipe corintiana. Mas, após a partida, o técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva e fez o seu resumo do jogo acerca desse resultado. O sentimento do Willian é o mesmo de todos nós, né, do vestiário. Coletivamente, a equipe vem apresentando uma evolução. Isso acho que foi nítido para todas as pessoas que tiveram aqui assistindo, acompanhando a partida, principalmente no segundo tempo. Eu acredito que no primeiro tempo foi um jogo mais igual, com oportunidades de ambos os lados, até mais do Corinthians, natural como mandante, né? A força da torcida, o ímpeto do início do jogo, né, e achou o primeiro gol muito rápido. O segundo gol, eu acredito que nós somos infinitamente superiores e não conseguimos traduzir isso em pontos, em resultado favorável. O empate, você sair duas vezes atrás do placar aqui na Arena contra o Corinthians e buscar e ter força, equilíbrio emocional, né, e não buscar o resultado de qualquer maneira, de maneira organizada, equilibrada. Nosso gol estava amadurecendo o empate. E aí é o que eu falo muito para eles, dos pequenos detalhes e dos erros grandes que não podem ser cometidos, né? E a gente tem sofrido com alguns erros grandes. O erro, ele faz parte, o erro de tomar de decisão, de drible, de passe. Agora, o erro que compromete o resultado da partida, como os que a gente vem tendo de maneira recorrente, são os erros que a gente precisa ajustar. Eu prefiro enaltecer a entrega, a capacidade coletiva, a assimilação ao trabalho e a evolução dessa equipe. Nós temos uma trajetória longa, jogar contra o Corinthians aqui é sempre muito difícil, e ser melhor que o Corinthians, pelo menos em talvez 70%, 60% da partida, eu acredito também ser muito, muito complicado. Em relação aos detalhes, acho que no final ele teve uma defesa do Arcanjo antes do gol da vitória do Corinthians. Antes disso, eu não me lembro do meu goleiro sofrer defensivamente, não me lembro de volume ofensivo do Corinthians, de chances criadas pelo adversário. Dominamos as primeiras e segundas bolas e superioridade. E no início do jogo foram dois gols de entrada de ar, gol de rebote. Não foi nenhuma jogada trabalhada, principalmente o segundo gol, muito, muito mais mérito do Garro, de como ele acertou o chute, né? Mérito individual do atleta. No primeiro lance é a mesma coisa, talvez o que o William se refere foi o que nós cobramos no vestiário. A gente trabalha muito esse encaixe da entrada de área, e nós tomamos dois gols ali naquele mesmo setor, uma finalização no início do jogo da entrada da nossa área e um gol do rebote de escanteio da entrada da área, onde nossos rebotes estavam marcando um pouco mais aberto. Coisas que a gente ajusta, a gente fala, a gente treina, mas algumas coisas fogem um pouco do nosso controle, a tomada de decisão do atleta. E no final, um gol do, né, com a cara aí do Corinthians, de fazer a bola passar, escanteio, né, a gente se afunilou um pouquinho ali para trás e deixou de controlar o jogo como vinha fazendo, e a bola pune. É isso, a bola pune é quem é incompetente. O Vitória foi nesse momento defensivo, Corinthians venceu, se aproximou do Vitória em termos de tabela, faz 12 pontos, e o Vitória é o porteiro da zona, é o primeiro time fora do Z4, é o 16º com os mesmos 12 pontos que iniciou a última rodada. Agora o foco é no Criciúma, domingo, 6:30 da noite no Barradão. Eu tô vendo nas redes sociais a movimentação da torcida para ir para o Barradas apoiar a equipe. É importante a campanha, como bem disse aí o técnico Thiago Carpini, é de recuperação de fato. É uma campanha que precisa a equipe se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e é o que a torcida espera, que o Vitória se mantenha na Série A do Brasileiro. Mas vai ser difícil, viu, Pedro? Difícil, difícil, difícil. O torcedor, Góis e Pedro e ouvinte, tem que levar em consideração que os últimos jogos o Vitória tem sido aguerrido, tá jogando bem. No jogo contra o Atlético Paranaense, a questão física pesou bastante no final do jogo, o Atlético tava mais inteiro, teve mudanças que com a qualidade um pouco melhor conseguiram ali manter o resultado. No jogo contra o Corinthians, o Vitória teve volume de jogo, teve mais posse de bola, teve mais finalizações, mais chutes ao gol. Só que tem dias que não acontece, teve falhas, a gente sabe que teve falhas, teve erros de arbitragem cruciais, a expulsão do Yuri Alberto poderia ser um fator que o Vitória poderia ter vencido o jogo. Então, torcedor do Vitória tá vendo que nos últimos jogos o time tá jogando para vencer. Não é aquele time apático do início do campeonato, do início do trabalho do Carpini. Então a gente viu uma melhora, a gente entende que se vencer, eu entendo assim, que se vencer o Criciúma, você tira uma pressão de jogar contra o Botafogo, que tá brigando lá em cima. Então, vencer o Criciúma acho que é crucial para você não perder pontos contra o Criciúma e tentar recuperar contra o Botafogo. Sem dúvida alguma. Não adianta só competir não, viu, Vitória? Não pode vacilar e tem que tentar pegar esses pontos de toda maneira. Faltou cera, faltou malícia, faltou furar a bola, uma vez que o jogo estava empatado em 2-2. Eu vou no rápido intervalo, na volta tem mais Bahia, na volta tem mais Vitória, tem um torcedor aqui com a gente e eu vou falar sobre Dudu, viu? Eu vou falar sobre o volante Dudu. Sinceramente, quem? Tá chegando no fim da linha dele no Vitória. Meio dia 42, eu volto já. Esporte mais. Esporte Mais, o programa de esporte preferido do baiano, volta já. Sucessos de sábado, uma companhia pra lá de alto astral. Se é sucesso, toca aqui, todos os sábados, às 9 da manhã. Oferecimento, loja online Pitu, acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Se ligue, Eletroblindados, há mais de 10 anos, tudo que você precisa tá ligado. Lâmpadas LED e neon, fios de cabo, disjuntores e relés, regulações, tomadas, interruptores, se ligue, tá ligado. Materiais elétricos, linha doméstica e industriais, Eletroblindados, anota o endereço aí, rapaz, se ligue, tá ligado. Calçada e Dias Dávila. Estamos no caminho para um Brasil sem fome. E este caminho passa por aqui. Unindo esforços em todo o país, já tiramos mais de 20 milhões de pessoas da situação de fome. Resultado de uma grande mobilização nacional envolvendo municípios, estados e ministérios do governo federal. Isso é bom para todo mundo. Para comida chegar no prato e a renda no bolso, o caminho é o Plano Brasil Sem Fome. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Governo Federal. Missão para me apresentar, comandante. Prepare-se, guerreiro. Sua missão começa agora. Saiu o edital para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Serão quase 300 vagas de nível médio e salários de até R$4.480. A estabilidade de cargo público para nível médio. E qual orientação, comandante? Procure a tropa de melhores professores do estado no curso da Múltipla, que começa nesse dia 16 de julho. A Múltipla é o seu melhor parceiro nessa missão. Temos mais de 3.000 aprovações. Mais informações no site portalmúltipla.com.br ou ligue 3341-1774. O maior ativo do campo são os agricultores familiares. Pensando neles, a Conafé leva ações sociais aos camponeses, indígenas, quilombolas, comunidades carentes de todo o país. A Carreta Solidária percorre aldeias e cidades, levando doações, alimentos, roupas, móveis, eletrodomésticos e brinquedos. Porque nosso maior ativo é a família rural. Nosso maior ativo é você. Seja associado Conafé em afiliações@conafé.org.br. A marca agrofamiliar brasileira. Sociedade Salvador Bahia. Meio-dia e 45. Esporte mais. Na Sociedade Esporte Mais. Estamos de volta aqui com o nosso Esporte Mais, colocando o povo pra falar. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Rapaz, esse treinador do Vitória é um bufado, rapaz. Que é isso? Ele não vai terminar o campeonato, infelizmente. É um bufado. Ele é um bufado, só mexe no time errado. Ele só mexe no time errado. Não acho, não. Tá aí uma coisa que eu não acho de Carpini. O Vitória invariavelmente vem melhorando suas exibições no segundo tempo do que quando começa o jogo. Fala com o torcedor. Problemas, né? Ainda com... É, outra coisa. Vamos lembrar, né? Ontem não tinha zagueiro. Lateral terminou como zagueiro porque o que estava improvisado se machucou, né? Não tem outro atacante. Não, né? Tem outro atacante e por aí vai. Fala, torcedor. Meu amigo, boa tarde. Rapaz, o volante Dudu tá chegando no fim da linha dele, no Vitória, que ele tá indo pra seleção, né não? É, seleção. Fala, torcedor. Boa tarde, bancada. Aqui é Cosme da Mata Escura. Pedro Santos Sérgio. Você transpira a vitória, era pra esse programa ser um programa rumo rubro-negro. Levanta rubro-negro, sobe rubro-negro, Deus é mais. Tá doido? Você transpira a vitória, rapaz. Tem que ser imparcial, rapaz. Mais? Não é um programa do Vitória. Ah, o programa tá bom, do Vitória é mais tarde. Certo. Tá bom. É, em outra emissora, mas aí a gente quer ouvir falar do Bahia e bem do Bahia. Ah, eu... Viu? Não, ó, rapidinho, hoje é sexta-feira, eu não tô pra isso não. Fala, torcedor. Bora, outro. Boa tarde, Pedro Santos Sé, boa tarde, bancada da Rádio Sociedade. Boa. Aqui é Valdeir de Porto de Sauípe, torcedor do Esporte Clube Bahia. Eu gostaria de saber de vocês se essa campanha do Bahia na era Pontos Corridos se é a melhor de toda a história do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho o Brenner vai trazer isso aqui pra gente ao longo do Esporte Mais. Mais um torcedor aqui comigo. Boa tarde, Pedro Santissé. Boa tarde, boa bancada do Esporte Mais. Quem fala aqui é a Cássio, motorista por aplicativo. Fala, irmão, pra lhe ser sincero, viu? Lucas Arcanjo não é goleiro pro Vitória. Ah, é da base, quer prestigiar, beleza. Não, não é prestigiar, não. É um goleiro que, pra mim, não passa confiança nenhuma. Aliás, eu acho que o Vitória não tem goleiro nessa Série A. Porque o segundo é o Muriel. O terceiro é um Todd Finta, mas que ninguém sabe nem de onde veio. Entendeu? Eu acho que ele falhou sim. No gol do Corinthians, principalmente no terceiro, que ele soca pra cima. Ó, eu vou discordar. Eu vou discordar, sinceramente. No terceiro gol que você tá citando aí, ele tá abafado ali por outros dois, três jogadores. Tinha dois jogadores em cima. E ele tira de soco do jeito que dá, e a bola sobe, uma bola forte batida pelo Garro. Me desculpe, Igor, não dá pra achar que Lucas Arcanjo falhou, nem que ele, que eu já critiquei muito, não é goleiro pro Vitória na Série A. O que Lucas Arcanjo mais tem é crédito com esse time. Com certeza, e tem ajudado mais do que atrapalhado. Eu acho que a única falha de Lucas Arcanjo na Série A foi no jogo contra o Atlético Goianiense. O segundo gol do Atlético Goianiense é um chute de fora da área que era defensável e ele vacilou. No mais, não tem comprometido, não. Ontem, o que ele fez uma defesa nos acréscimos que, pelo amor de Deus, cara, era pra garantir o ponto somado, o empate lá em São Paulo. Mas ele também não é milagreiro, como diria aquele outro. Falha do Janderson, falha do sistema defensivo e aí fica difícil. Meio-dia e 49 minutos. Fala, torcedor. Boa tarde, Edson Bispo, Mati Sayon. E vocês falarem logo a verdade. Vitória Série B, o time é limitadíssimo. A média é 5,5 para baixo. Vocês ficam aí falando só de falhas, perdeu porque falhou. O time é limitado, né? E os gols que o Corinthians tomou também não foi falha lá? Entendeu? O time Vitória é limitado, a Série B, rapaz, acabou. Edson Bispo, Mati Sayon. Valeu, Edson. Fala, torcedor. Boa tarde, Pedro Santos Sé. Boa tarde, bancada do Esporte da Sociedade. Agora, deixa eu perguntar a vocês. Esse Dudu não era aquele que ia para a seleção brasileira? Pois é. Que o treinador da seleção brasileira foi pro Barradão para poder olhar o futebol dele e do outro? Não era esse? Não era esse Dudu mesmo que ia para a seleção brasileira? E que eu falei que tem qualidade sim, mas que não tem juízo. Que não tem comprometimento. Tá? Que não tem profissionalismo. Ele estava afastado, volta ontem, entra no decorrer da partida no lugar de Luan Santos. A primeira coisa que ele faz é tomar um cartão amarelo e ficar suspenso do próximo jogo. Perfeito. A primeira coisa que ele fez foi tomar um cartão amarelo bobo, logo que ele entra, com segundos em campo. E depois teve um lance que, no decorrer da perda da posse do Vitória, vai ocasionar no escanteio do Corinthians. É ele que fica martelando, daquele jeito dele, insosso, ao invés de acelerar o jogo, fica segurando a bola. E aí, meu amigo, o Corinthians tomou a bola e vai pra lá, vai pra cá, e o Corinthians teve escanteio que resultou no terceiro gol. Se ele faz o simples, Góis, e entrega a bola, tava tudo resolvido. Tudo certinho, tudo tranquilo. E eu ainda acrescento que, além dessa murrinha do Dudu, em relação às suas atuações, duas coisas me chamaram a atenção. Uma, um dos escanteios, né, que foi uma sequência de três ou quatro escanteios, pra mim não foi. Pra mim houve até uma carga no Wagner Leonardo e me pareceu falta, mas é a minha opinião, posso estar errado. E segundo, teve outro lance também em relação ao jogo, uma cobrança de falta, que era uma falta mais pro campo de defesa do Corinthians. Os jogadores do Corinthians apressados botam a bola já no campo de ataque, cobra a falta muito mais à frente. E o juiz do jogo ontem, vou te contar, viu, irritante. O senhor Bauerman, lá de Santa Catarina. Meu Deus do céu. Enquanto isso, o Vitória, que tinha ido de uma das suas esperanças, né? De repente encher os cofres com uma boa transferência. Desse jeito aí, é o que eu tô dizendo. O Dudu só tem 5 jogos na Série A. Ainda pode ser transferido. Mas você acha que os outros clubes não estão olhando essa questão do comportamento do volante do Vitória? Que tem bola, mas não tem juízo. E sem juízo, meu amigo, no futebol de hoje, é difícil de prosperar, viu? Bom, diga, Brenner. Não, só responder ao torcedor que perguntou. Boa. Sobre aproveitamento do Bahia no Brasileirão. O Bahia já alcançou esse feito, que foi em 2019, tá? 2019, o Bahia teve um aproveitamento no primeiro turno de 61,9%. O Bahia tem um aproveitamento hoje de 66,6%. Só que o Bahia ainda não conseguiu a pontuação final do primeiro turno, porque a gente também ainda não chegou no final do primeiro turno. No final do primeiro turno de 2019, que o Bahia era treinado por Roger Machado, que está treinando no Juventude, estava aqui na Fonte Nova ontem. O Bahia tinha 31 pontos, fez 31 pontos em 19 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Neste momento, o Bahia já alcançou o número de vitórias, são 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, números inferiores de derrotas e empates do que o final do primeiro turno de 2019. E o Bahia, restam 4 jogos, Pedro, para o final do primeiro turno. São 12 pontos a serem conquistados, a serem disputados, perdão, e aqui seja desconquistados os 12. Mas o Bahia precisa aí de 4 pontos para igualar o feito do primeiro turno, mas o Bahia já faz a melhor campanha da era dos pontos corridos, esse início de Bahia no Brasileirão de 2024. Tá vendo aí, torcedor, que eu disse que Brenner ia trazer as informações completas para você? Bahia, que é o quarto colocado com 27 pontos, 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas em 14 jogos, 23 gols marcados, é o segundo melhor ataque do campeonato, ao lado do Botafogo. O líder é o Flamengo, que tem 26, mas Bahia e Botafogo tem 23 gols marcados, e a defesa do Bahia sofreu 16 gols, 7 gols de saldo, 64% de aproveitamento. O Flamengo é o líder com 30 pontos, Botafogo é o vice-líder com 27, 9 gols de saldo, porém 23 gols marcados. O Palmeiras é o terceiro com 27 pontos, 9 gols de saldo, porém com 20 gols marcados. O quinto é o São Paulo com 24 e o sexto é o Atlético Paranaense com 22. Fechando aí o bloco dos times da Libertadores. Em sétimo colocado e abrindo o... sétimo colocado é Bragantino, abrindo o bloco da Sul-Americana, que tem 22 pontos. Na sequência, o Cruzeiro com 20. Fortaleza é o nono também com 20. Internacional, décimo com 19. Uhum. Atlético Mineiro, 11º com 18. E Criciúma fecha aí o bloco da Sul-Americana na 12ª posição, com 16 pontos conquistados. Na zona do limbo, Juventude tem 16, Vasco tem 14, Cuiabá tem 13 e o Vitória tem 12. Dentro da zona do rebaixamento, vem o Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense também com 11 e o Fluminense tem 7 pontos conquistados. Fechando a rodada, além de Corinthians 3, Vitória 2 e Bahia 2, Juventude 0, tivemos o Grêmio empatando com o Palmeiras em 2-2 e o Fluminense empatando com o Internacional em 1-1. Brenner Menezes. E eu? Esse time do Bahia é teimoso no aspecto de não fugir das suas características. O Juventude ontem surpreendeu, sim, subindo as suas linhas, pressionando, não deixando o Bahia ali confortável. E o Bahia, o torcedor do Bahia, agoniado, querendo velocidade, querendo força, isso no querendo primeiro chutão, tempo, né? Já naquela agonia, e os jogadores é aqui, é tocando a bola, é construindo desse jeito. Paciência. E os dois gols começam com o Marcos Felipe. E por conta dessa impaciência do torcedor, não tanto por isso, mas pelo início do jogo ruim do Bahia, eu achava que na virada do jogo, do primeiro pro segundo tempo, o Rogério ia vir com mudanças, ou com o Biel, com o Ademir, para trazer profundidade em algum dos lados de ataque do Bahia. Mas o Rogério, assim como no jogo contra o... que ele saiu perdendo aqui na Arena Fonte Nova, foi contra o Cruzeiro, contra o Cruzeiro ele voltou mudando, foi no jogo passado, no jogo contra o São Paulo, ele não voltou mudando, o que me surpreendeu também, porque no jogo contra o São Paulo tava perdendo por 1-0, eu falei, não, vai ter que voltar com uma mudança aí pra ter outro ânimo a equipe, só que não, essa teimosia do Rogério às vezes é boa, e é porque eu falo que às vezes é boa, porque o Bahia dentro de casa sempre sufoca o adversário, e o Juventude, eu tava conversando com o Thiago um dia antes, falei, Thiago, esse jogo de Juventude vai ser um jogo encardido, porque o Juventude é um time chato, venceu o Flamengo lá, e dificulta algumas equipes também quando joga fora de casa. Só que o Bahia tem seu modelo de jogar. E o próprio Rogério Ceni já falou. A gente não vai ficar se adaptando às equipes, não. As equipes que se adaptem a gente, ao nosso estilo de jogo. Isso é muito bacana. Porque próximo jogo, por exemplo, vai encarar um Palmeiras fora de casa. É se apequenar demais você armar um esquema para segurar o Palmeiras? Eu acho que não. Eu acho que cada jogo é um jogo. E pensando no Palmeiras, que joga muito bem no Allianz Parque, tem a questão do gramado sintético, já o Rogério Ceni vai falar sobre isso, porque os próximos dois jogos do Bahia vão acontecer em gramado sintético, tanto no Allianz Parque como na Liga Arena, na Arena da Baixada. Mas Pedro, respondendo o que você está perguntando, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o modelo de jogo do Bahia, o Rogério segue nessa insistência, porque a cada rodada vai se aperfeiçoando cada vez mais, e aí o time que vem jogar contra o Bahia, o que vai jogar contra o Bahia fora dentro dos seus domínios, se preocupa também com o Bahia, que tem esse modelo de jogo que tá ali sempre com as mesmas formações, mesmos jogadores. Interessante, né? 3 jogos seguidos que o Bahia em casa não toma um cartão amarelo. Então, massa. O Bahia que tá cheio de jogadores pendurados, Gabriel Xavier, Jean Lucas, o próprio Everaldo, tenho aqui anotado aqui, mas são muitos jogadores, pra ter noção aqui. Gabriel Xavier, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Biel e Everaldo. Os pilares do meio de campo estão pendurados. Além de Biel e Everaldo, Biel que sempre entra e o Everaldo que é titular e também. E nenhum cartão amarelo ontem. Nenhum cartão amarelo ontem, rapaz. Nem nas últimas 3 partidas em casa. E na última partida fora de casa foi contra o São Paulo, só o Canu foi amarelado. E me surpreendeu o jogo contra o Vasco, foi o último jogo que eu fiz do Bahia aqui pela Rádio Sociedade. O volume de jogo do Bahia, meu irmão. É toque para um lado, toque para o outro, movimentação de um. E aí você confunde no caso, você marcador. E o Juventude ontem começou bem o jogo. Sim, muito marcando bem. Em cima, linhas altas. O próprio Roger estava orientando isso. Quando o Juventude se retraiu, já aí, foi. Esqueça. E o Bahia, você falou do volume de jogo, Góis. O Bahia tem uma média de 600 passes trocados por jogo. Ontem diminuiu um pouco, foram 540. Mas é sempre essa média, 500 e alguma coisa para cima. O Bahia troca muitos passes. Isso que deixa o torcedor irritado. Porque troca muitos passes e não finaliza. Mas o torcedor vai ter que entender que a construção do time é essa. Exatamente. No segundo tempo, quando entra um Biel e um Ademir, o time fica mais agudo. Aí você, o torcedor pode dizer assim, por que não bota de começo? Porque Rogério não quer que o time jogue assim desde o início. É a concepção do que ele acha que é o melhor pro Bahia. Você tendo a posse da bola, gente, você tendo o controle da bola, você também tá se defendendo, porque você não deixa que seu adversário tenha a bola pra lhe agredir. E a resposta disso são os dois gols de ontem. Pois é, os dois gols do Bahia ontem começaram com o Marcos Felipe, então o torcedor do Bahia vai ter que ter paciência. Não adianta querer aquele bufo-bufo, aquela agonia. Tem um torcedor que falou comigo, concordando com um vídeo que eu postei lá no meu Instagram, ele dizendo, Pedro, foram muitos anos sendo reativo. Foram muitos anos jogando só com velocidade, só com força física e jogadores leves na frente. O torcedor ainda vai demorar um pouquinho para se acostumar. Mas acho bom se acostumar logo, porque não vai adiantar gritar nada, pelo contrário. Isso não ajuda em nada o Bahia, aquela agonia agora do torcedor. Bora! Calma! Deixa o jogador mais ansioso. Calma, deixa o jogador ansioso, facilita que eles errem. Ontem mesmo o Gabriel Xavier, na hora de armar a jogada, ele recuou uma bola, o torcedor ficou indignado. Teve um lance que foi jogado pra ele, ele abriu as pernas de maneira inteligente porque tava pressionado. Sim. Vamos lá, deixa a bola passar. Entrega a bola pra eles, é lateral, não custa nada, vamos recuperar. Troca passes aqui na defesa pra escolher a melhor jogada pra ir pro ataque. E nessa hora todo mundo se recompõe, cada um no seu, sabendo o que fazer. E é assim que tem que ser. Ansiedade não ajuda em nada, torcedor. O Bahia faz ótima campanha. Você é fundamental nisso, já que a Fonte Nova ultrapassa aí a casa dos 35 mil torcedores nessa sequência aí dos últimos jogos. Então calma, vamos ter calma. Tá tudo dando certo. No mínimo, uma vaga na Libertadores o Bahia tá merecendo e muito. Fala, torcedor. Boa tarde, bancada. Pedro Santosé, Marcelo Góis, Brenner Menezes, Matheus aqui de Valença. Rapaz, Caio Alexandre é um jogadorzaço. Eu jogou demais. Eu jogado muito. Do primeiro gol. E você vê que Gilberto abre pedindo a bola. E se fosse outro jogador, daria. Tocaria pra ele, né? Não. Ele quebrou as linhas com aquele passe para Everton Ribeiro. E aí é só partir pro abraço. Que jogadorzaço. E ainda é primeiro homem. Muita gente tem a concepção de que primeiro homem tem que ser aquele volante marcador. Já foi. Viu como a diferença da concepção desse time do Bahia já começa daí, torcedor? Uma hora em ponto, bola rolando para a Alemanha e Espanha. Direto lá da Alemanha, onde acontece a Eurocopa desse ano, do estádio do Stuttgart. Eu vou no rápido intervalo, mas antes eu vou deixar vocês com Noel Tavares e os destaques do Sociedade Agora. O Esporte Mais volta já. Sociedade Agora. Valeu, Pedro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Salvador, com temperatura em torno de 27 graus. Povoados de Lagoa de Cima, Retirada, Nossa Esperança, Laranjeiras, Ixu e Rufino, no município de Araci, no Agreste Baiano, passam a contar com abastecimento público de água tratada pela Embasa neste mês. A infraestrutura implantada beneficia cerca de 2.700 habitantes e atende inicialmente a 765 domicílios. O investimento de R$4 milhões com recursos próprios da Embasa constitui na implantação de quase 7 mil metros de rede adutora, a partir do sistema que abastece a sede de Araci e do sistema que abastece a área norte do município, de mais de 29 mil metros de rede distribuidora, 4 reservatórios e 2 estações de bombeamento. Primeiro Hospital Municipal do Homem foi inaugurado hoje aqui em Salvador, com serviços de alta complexidade nas áreas de cirurgia geral, cirurgia vascular, urologia, clínica médica, terapia intensiva, radiologia e radiologia intervencionista. O secretário municipal da saúde, Alexandre Reis, fala mais sobre a unidade. O Hospital Municipal do Homem é um sonho realizado na gestão do prefeito Bruno Reis. É importante frisar que é um hospital que não é demanda aberta, é uma demanda regulada, ou seja, os nossos pacientes de nossas UPAs e das nossas unidades de saúde serão regulados para ter o atendimento aqui. Então aqui vamos dispor de centro cirúrgico urológico, urológico, de próstata. Então é um hospital totalmente equipado, com equipamento hoje único nos hospitais públicos, é o único em Salvador, é um equipamento de alta performance a laser, que vai proporcionar fazer cirurgias de próstatas e cálculos renais de forma menos evasiva, proporcionando assim um giro de leito muito mais rápido. A nova unidade já está em funcionamento na estrutura do antigo Hospital Sagrada Família, no bairro Monte Serrat. A Agência Nacional de Saúde Suplementar divulga a lista de planos de saúde que terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. A medida faz parte do monitoramento da garantia de atendimento, que acompanha regularmente o desempenho do setor. Ao todo, 14.063 beneficiários ficam protegidos com a medida, pois esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento. A lista dos planos pode ser conferida no site da ANS. Governo lança iniciativa de R$1 bilhão para laboratório científico. Para saber mais sobre essa notícia, acesse o nosso site sociedadeonline.com. Sociedade Agora, a informação exata na hora em que você precisa. Outras informações a qualquer momento em nossa programação ou através do nosso portal. Sociedade Agora. 1:04, a gente volta já. Esporte Mais. Esporte Mais, o programa de esporte preferido do baiano, volta já. Jornada Esportiva Sociedade. É emoção. Te contei, né? Tá na sociedade, mano. Passando aqui para convidar a todos a acompanhar rodada dupla neste final de semana. Neste domingo tem Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia. O Vitória recebe o Criciúma no Barradão a partir das 5:30 PM, com Fabrício Cunha, Marcelo Góes nas reportagens, Wilton Matos nos comentários, Brenner Menezes no plantão esportivo e Vitor Tapioca no YouTube. E paralelamente, Palmeiras e Bahia, direto do Allianz Parque em São Paulo. Eu estarei ao lado de Marcos Valença, de Pedro Santosé, de Brenner Menezes. Lembrem-se, Vitória e Criciúma, Palmeiras e Bahia, neste domingo, a partir das 5:30 PM, no AM 740, no FM 102,5, no aplicativo Sociedade Play e no canal oficial no YouTube. Oferecimento, Loja Online Pitu. Acesse loja.pitu.com.br e peça a sua resenha. Em momentos de cuidado e prevenção, ter um sabonete que acompanha você nas diferentes